A cidade amanheceu cantando em cada canção uma nostalgia. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é o cartaz radiofônico que você está sintonizando em seu rádio. Vamos atender agora, de acordo com o nosso roteiro, ela que reside aqui em São Carlos, ela que é nossa gente ouvinte, Dona Maria Aparecida de Oliveira, que tem a felicidade de oferecer à filha Carminha, que aniversariou no último dia 10, e ao genro Celso, que aniversariou no último dia 14, estas melodias, oferecidas pela Dona Maria Aparecida de Oliveira, a filha Carminha e ao genro Celso. Precaute, saudoso cantor paulistano, do Armando Cavalcante, em arranjo do Borba, canta Maria Candelária. Conjunto Farroupilha, revivendo para nós, em arranjo do Sidney Moraes, esta composição do Rio Grande do Sul, do Abílio Lessa, Pezinho. Tudo isto para a nossa gente ouvinte, que reside aqui em São Carlos, Dona Maria Aparecida de Oliveira, que oferece a Carminha, que aniversariou dia 10 último, e ao genro, que também aniversariou no dia 14 último. Conjunto Garganta Profunda, este conjunto é talentoso, tem uma musicalidade ímpar. O conjunto Garganta Profunda canta, do João de Barro, estas melodias carnavalescas, touradas em mar, e tem gato na tuba. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer só. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer só. A uma, vai ao dentista, às duas, vai ao café, às três, vai à modista, às quatro, assim no ponto e dá no pé. Que grande figarista que ela é! Maria Candelária é alta funcionária, soltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Maria Candelária é alta funcionária, salvou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer só. A uma, vai ao dentista, às duas, vai ao café, às três, vai à modista, às quatro, assina o ponto e dá no pé. Que grande vigarista que ela é! Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer só. Ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu.

chovia, a turma do Serafim. Porém um dia entrou um gato na turma do Serafim. E o resultado dessa melódia foi que a turma tocou assim: pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós, também, não tocamos qualquer música. Pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música. Nesta manhã de domingo, nesta audição que está em seu 14º ano consecutivos. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender ele, que é o senhor Francisco Gonzaga da Silva, que está em nossa sintonia, e quer ouvir do Freire Júnior com Orlando Silva em arranjo do Radamés, Revendo o Passado. Na pedida, nós ouviremos do Orestes Barbosa e do Silvio Caldas, com Carlos Roberto, esta belezura de composição que tem como título Serenata. Tudo isto para o nosso gentil ouvinte que está em nossa sintonia. E ele ainda quer ouvir esta composição maravilhosa que tem a assinatura do pianista Francisco Matoso e Lamartine Babo, o atual rei da voz Naldo Raiol, em arranjo do Pachequinho, defende Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. Recordar é viver, diz o velho ditado. Recordar é sofrer saudades do passado. Um sonho que viveu em nosso coração, um amor que morreu deixando uma cruel paixão. Crer num sonho de ilusão, ver na imaginação a imagem do primeiro amor, que tal qual uma flor murchou e ao relento no chão secou. Quem na estrada do viver não encontrou alguém, alguém que o fez sofrer, a quem se dedicou, talvez, quem sabe, amou. Quem não teve uma paixão, ou mesmo ainda tem, e vive na ilusão de ainda ser feliz, só o destino não quis. Quem não tem no seu passado as cinzas do seu bem, no túmulo guardado seu amor primeiro, talvez o derradeiro. Sim, somos todos iguais, a vida é mesmo assim, desilusões e nada mais. Thank you. despertar é procurou-lo em vão, é ver que foi uma visão, somente um sonho de fecha esse olhar entardecente. Não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente. Não me atado beijando te acordar.